Ficheiro 32. Um fotógrafo de um jornal faz entre 2 e 10 rolos de fotografias por dia. No caso dos grandes acontecimentos, pode chegar ao dobro. Cada rolo contém 36 negativos, de modo que não é invulgar um jornal local acumular mais de 300 imagens todos os dias, das quais apenas umas poucas são publicadas. Um departamento bem organizado corta os rolos de película em grupos de 6 e guarda-os em mangas plásticas. Um rolo ocupa uma página num arquivador de negativos. Cada arquivador pode conter até 110 rolos. Num ano, são cheios 25 arquivadores. E assim se acumula, com o passar do tempo, uma quantidade enorme de arquivadores, geralmente sem qualquer valor comercial, que atafulham as prateleiras dos departamentos fotográficos. Por outro lado, não há fotógrafo nem chefe de departamento fotográfico que não esteja convencido de que as suas fotografias constituem uma documentação histórica de valor incalculável, de modo que nunca deitam nada fora. O Edastadskuriren fora fundado em 1922 e o departamento fotográfico existia desde 1937. O armazém do sótão guardava mais de 1.200 arquivadores, arrumados, como Blomberg dissera, por ordem cronológica. Os negativos correspondentes a 1966 ocupavam 4 desses arquivadores. Como é que vamos fazer isto? Do que realmente preciso é de sentar-me a uma mesa de luz e fazer cópias de tudo o que possa ter interesse. Já não temos câmara escura. Agora é tudo digitalizado. Sabe trabalhar com um scanner de negativos? Sim, já trabalhei em imagem e tenho um Agfa em casa. Trabalho em Photoshop. Então, usa o mesmo equipamento que nós. Madeleine Blomberg mostrou-lhe o pequeno gabinete, pôs-lhe uma cadeira junto à mesa de luz e ligou o computador e o scanner. Mostrou-lhe onde ficava a máquina do café, na área da cantina. Concordaram que Mikhail poderia trabalhar sozinho, mas teria de telefonar-lhe quando quisesse ir embora, para ela ir ligar o alarme. Acertados os pormenores, deixou-o com um jovial "divirta-se". Em 1966, o Kuriren tinha 2 fotógrafos. O que estivera de serviço no dia do acidente chamava-se Kurt Nylund e, por acaso, Mikhail até o conhecia. À época dos factos, Nylund tinha 20 e poucos anos. Mais tarde mudara-se para Estocolmo e tornara-se um fotógrafo famoso, que trabalhara primeiro como freelancer e depois como empregado para a Pressen Bild, em Mariaberg. Mikhail encontrara-se várias vezes com ele nos anos 90, quando a Millennium usara imagens de Pressen. Recordava-o como um homem magro e anguloso, a ficar careca. No dia do desfile, Nylund utilizara uma película para a luz do dia não muito rápida, na altura a preferida de muitos fotógrafos noticiosos. Mikhail pegou nos negativos das fotos do jovem Nylund, distribuiu-os pelo tampo da mesa de luz e examinou-os um a um com uma lupa. Ler negativos é uma forma de arte que exige experiência que ele não tinha. Para decidir se alguma das fotografias continha informação valiosa, ia ter de digitalizá-las e examiná-las no visor do computador. Ia demorar horas. Por isso, resolveu fazer primeiro um apanhado muito geral das que lhe pareceu que podiam ter interesse. Começou por passar todas as que tinham como tema o acidente. A coleção de Henrik Wanger estava incompleta. A pessoa que copiara o acervo, possivelmente o próprio Nylund, deixara de fora cerca de 30, que ou estavam pouco nítidas ou eram de tão baixa qualidade que tinham sido consideradas impublicáveis. Em seguida, desligou o computador do Kuriren e ligou o Agfa ao seu próprio iBook. Passou 2 horas a digitalizar o resto das imagens. Uma saltou-lhe imediatamente à vista. Algures entre as 3:10 e as 3:15, mais ou menos à hora em que Harriet desaparecera, alguém abrira a janela do quarto dela. Henrik Wanger tentara em vão descobrir quem. Mikhail tinha no seu visor uma foto que devia ter sido tirada exatamente no momento em que a janela fora aberta. Havia uma figura e um rosto, apesar de desfocado. Decidiu que uma análise mais pormenorizada poderia esperar, até ter acabado de digitalizar todas as imagens. Examinou então as referentes aos festejos do Dia da Criança. Nylund tinha feito 6 rolos, cerca de 200 exposições. Havia uma quantidade enorme de crianças com balões, de adultos, de cenas de rua com vendedores de cachorros quentes, o desfile propriamente dito, um artista num palco e a entrega de um prémio qualquer. Decidiu digitalizar a coleção inteira. 6 horas mais tarde, tinha um portfólio de 90 imagens, mas ia ter de voltar no dia seguinte. Às 9 da noite, telefonou a Maja, agradeceu-lhe e apanhou o autocarro de regresso a Hedeby. Estava de volta às 9 da manhã de domingo. A redação continuava deserta quando Maja o deixou. Não se apercebera de que era o fim de semana de Pentecostes e que só voltaria a ver jornal na terça-feira. Passou o dia inteiro a digitalizar imagens. Às 6 da tarde, ainda lhe faltavam 40 fotos do Dia da Criança. Tinha examinado os negativos e decidira que grandes planos de carinhas lerocas ou imagens de um pintor num palco não tinham nada a ver com o seu objetivo. O que lhe interessava era as cenas de rua e as multidões. Dedicou o feriado de Pentecostes a passar em revista o novo material. Fez 2 descobertas. A primeira deixou-o consternado. A segunda pôs-lhe o coração a bater mais depressa. A primeira era o rosto na janela de Harriet Vanger. A foto ficara ligeiramente desfocada devido ao movimento e por isso fora excluída do conjunto inicial. O fotógrafo encontrava-se na colina da igreja e apontara para a ponte. As casas ficavam em segundo plano. Mikhail ampliou a imagem de modo a apanhar apenas a janela e então tentou ajustar o contraste e aumentar a nitidez até conseguir o que considerou ser a melhor qualidade possível. O resultado foi uma imagem cheia de grão, com o mínimo de definição, que mostrava uma cortina, parte de um braço e um rosto difuso em forma de meia-lua, um pouco afastado da janela. Não era o rosto de Harriet Vanger, que tinha cabelos pretos, mas o de alguém com cabelos mais claros. Era impossível distinguir as feições, mas tinha a certeza de que era uma mulher. A parte mais clara do rosto prolongava-se até à altura do ombro, sugerindo longos cabelos femininos, e vestia roupas claras. Calculou a altura, usando como padrão a janela. Era uma mulher com cerca de 1,70 m. Procurou outras imagens dos espectadores do acidente e encontrou uma pessoa que correspondia à descrição, Cecília Vanger, na altura com 20 anos. Nylund fizera 18 fotografias do seu posto de observação na janela da camisaria Zundström. Harriet aparecia em 17. Ela e as amigas tinham chegado à Jernvägsgatan no preciso instante em que Nylund começara a fotografar. Mikhail calculou que as fotos tinham sido feitas num período de 5 minutos. Na primeira, Harriet e as amigas desciam a rua, entrando no enquadramento. Nas fotos 2 a 7, estavam paradas a assistir ao desfile. Nas seguintes, tinham-se deslocado cerca de 6 metros mais para baixo. Na última, que provavelmente fora tirada um pouco mais tarde, as raparigas tinham desaparecido. Mikhail escolheu uma série de imagens que editou, de modo a apanhar a parte superior do corpo de Harriet, e trabalhou-as até conseguir o melhor contraste possível. Guardou as imagens numa pasta à parte, abriu o gráfico Converter e iniciou a função Slideshow. O resultado foi um sacudido filme mudo, em que cada fotograma aparecia durante 2 segundos. Harriet chega, imagem de perfil. Harriet para e olha para a rua. Harriet volta o rosto na direção da rua. Harriet abre a boca para dizer qualquer coisa à amiga. Harriet ri. Harriet leva a mão esquerda à orelha. Harriet sorri. De súbito, parece surpreendida, com o rosto num ângulo de 20 graus para a esquerda da câmara. Harriet abre muito os olhos e já não sorri. Harriet cerra os lábios com força. Harriet foca o olhar. No rosto dela consegue ler-se o quê? Repulsa? Choque? Fúria? Harriet baixa os olhos. Harriet desapareceu. Mikhail passou a sequência mais uma vez e outra. Confirmava com alguma força a teoria que formulara. Alguma coisa acontecera na Jarnvágsgatan. Ela vê qualquer coisa, alguém, do outro lado da rua. Reage com choque. Contacta o tio para uma conversa particular que não chega a acontecer. Desaparece, sem deixar rasto. Alguma coisa aconteceu, mas as fotografias não mostravam o quê. Às 2 da madrugada de terça-feira, Mikhail Blomkvist comia sanduíches e bebia café, sentado à mesa da cozinha. Sentia-se simultaneamente descoroçoado e exultante. Contra todas as expectativas, descobrira novos indícios. O único problema era que, apesar de lançarem uma nova luz sob o encadeado de acontecimentos, não o aproximavam um milímetro da resolução do mistério. Pensou muito a respeito de que papel poderia Cecília Vanja ter desempenhado no drama. Henrique analisara pormenorizadamente as atividades de todas as pessoas envolvidas naquele dia, e Cecília não fora exceção. Vivia em Uppsala, mas chegara a Hedeby 2 dias antes do fatídico sábado. Tinha ficado em casa de Isabela. Dissera que talvez tivesse visto Harriet naquela manhã, mas que não falara com ela. Fora de carro a Hedestad, tratar de um assunto qualquer. Não vira a prima na cidade e regressara a Hedeby por volta da 1, mais ou menos à mesma hora que Nylund começara a tirar fotografias na Jarnvágsgatan. Mudara de roupa e às 2 ajudara a preparar a mesa para o banquete dessa noite. Como álibi, se era disso que se tratava, parecia bastante fraco. Os tempos eram aproximados, especialmente no respeitante, a quando voltara a Hedeby. Mas Henrique nada encontrara que indicasse que estava a mentir. Cecília era um dos membros da família de quem o velho patriarca mais gostava. Mikhail não conseguia ser objetivo em relação a ela. A mulher tinha sido sua amante, que diabo! Não conseguia imaginá-la como uma assassina. Agora, uma fotografia até então desconhecida dizia-lhe que ela tinha mentido ao afirmar que nunca estivera no quarto de Harriet naquele dia. Debateu-se com o possível significado daquele facto. Se mentiste a respeito disto, a respeito de que mais terás mentido? Reviu mentalmente o que sabia de Cecília. Uma pessoa introvertida, obviamente afetada pelo passado. Vivia sozinha, sem vida sexual, com dificuldade em aproximar-se das pessoas. Mantinha as distâncias, mas quando se soltava não havia constrangimentos. Escolhera um estranho como amante. Afirmara que queria pôr fim à relação porque não conseguia viver com a ideia de que um dia ele desapareceria da vida dela tão inesperadamente como tinha aparecido. Mikhail estava convencido de que a razão por que ousara começar uma relação com ele fora precisamente o facto de ser só temporária. Não tinha de ter medo de que ele lhe alterasse a vida a longo prazo. Suspirou e resolveu pôr de lado a psicologia a trazer por casa. Fez a segunda descoberta durante a noite. A chave do mistério era o que Harriet tinha visto em Hedestad. Nunca o descobriria, a menos que conseguisse inventar uma máquina de viajar no tempo e fosse pôr-se atrás dela a espreitar-lhe por cima do ombro. E então teve uma ideia. Deu uma palmada na testa e precipitou-se para o iBook. Abriu o ficheiro onde guardara as imagens não processadas captadas na Jarnvágsgatan. E lá estava. Atrás de Harriet, a cerca de 1 metro para a direita, estava um jovem casal, Ele de camisola às riscas, ela de casaco claro. A mulher segurava uma máquina fotográfica. Quando ampliou a imagem, viu que era uma Kodak Instamatic com flash. Uma máquina barata, para quem não sabia nada de fotografia. Segurava a máquina à altura do queixo. E então ergueu-a um pouco mais e tirou uma fotografia aos palhaços, no preciso instante em que o rosto de Harriet mudava de expressão. Mikhail comparou a posição da câmara com a linha de visão de Harriet. A mulher tirara uma fotografia exatamente àquilo para que ela estava a olhar. Sentia o coração a bater com força. Recostou-se na cadeira e tirou o maço de cigarros do bolso da camisa. Alguém tinha tirado uma fotografia. Mas como identificar e encontrar a mulher? Como obter a foto? Teria o rolo sido revelado? E se sim, as provas ainda existiriam? Abriu a pasta com as fotos que Nylund fizera dos espectadores. Durante as 2 horas seguintes, ampliou-as uma a uma e examinou-as centímetro a centímetro. Só voltou a ver o casal na última. Nylund fotografara outro palhaço que posara para a máquina com um ramalhete de balões na mão e um sorriso enorme pintado no rosto. As fotografias tinham sido tiradas num parque de estacionamento, perto da entrada do campo de jogos, onde estavam a decorrer os festejos. Devia ter sido antes das 2 da tarde. Logo a seguir, Nylund soubera do acidente na ponte e perdera todo o interesse nas celebrações do Dia da Criança. A mulher estava quase escondida, mas o homem de camisola às riscas era claramente visível de perfil. Segurava uma chave e inclinava-se para abrir a porta de um carro. O foco estava no palhaço em primeiro plano e o carro ficara menos nítido. A chapa de matrícula estava parcialmente escondida, mas conseguiu ver que começava por AC3. Nos anos 60, as matrículas começavam por 2 letras, indicadoras da área de registro. E quando criança, Mikhail decorara o código. AC correspondia a Westenbotten. E então reparou noutra coisa. Havia um autocolante no óculo traseiro. Ampliou a imagem, mas o texto dissolveu-se numa mancha difusa. Selecionou o autocolante e ajustou o contraste e a nitidez. Demorou algum tempo. Continuava a não conseguir ler as palavras, mas tentou perceber que letras eram, baseando-se nos contornos difusos. Muitas delas eram surpreendentemente semelhantes. Um O confundia-se facilmente com um D, um B com um E, e assim por diante. Depois de trabalhar com caneta e papel e excluindo certas letras, ficou com um texto ilegível numa linha. R-I-N-I-K-R-I-F-R-I-K. Olhou para a imagem até que os olhos se lhe encheram de água e então viu o texto. Norsio Snickeri Fabrik, seguido por uma série de números em tamanho mais pequeno e totalmente impossíveis de ler. Talvez um número de telefone.